Meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanto. Para agora, foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Fala, meu gerente Goiote! Minha vida fica. Chega aí, meu garoto! És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode. DJ Rebelde! Diz, meu amor, você também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei. Bora que o Damasceno vai cantar! Canta aí! Foi tão ruim. Olha! Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, DJ Rebelde, e me diz, amor, que não vai mais terminar. O maestro da saudade. O maestro. O maestro da saudade. E a gente já vendendo ficha do Damasceno. Bora pra cima. Vamos lá. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Engenheiro, onde vem? E a sua mulher dama, Jace? Eu te dou minha. Fala aquela base, Jace, hoje. Por favor, és feita pra mim. E aí, Jace? Pode me deixar a luz da. Tudo tranquilo? Vida não pode. Finge dormir, né, Jace? Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sou. É, meu irmão, mulher de DJ é assim mesmo. Naquela. Pra acompanhar o DJ, tem que segurar o pepino. Um, dois, três. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Cadê meus corações, bandido? Olha pra mim e me diz, amor, bora! Que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Equipe Rasga Dinheiro, a equipe considerada em todo o estado do Pará, comandada pelo Nelsinho e no Glamour. E aí, coração? Nosso amor, DJ Rebelde. Um caso complicado de se entender. Por que razão? Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. E vai pra cima! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. A gente ainda de ontem ainda. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Alô, Cristina Bajão! Que o amor se fez. O maestro da saudade. Cristina Bazan, a velha guarda da equipe Rasga Dinheiro. Nosso amor está dilacerando nossos corações. Bora, minha cachorrinha. Por favor. Também minha amiga Nena. Toda a galera da equipe Rasga Dinheiro está com a gente hoje. Tamo junto. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Bora, Perpétua! A gente tem que se entender. DJ Robson, bora, Robson! Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Alô, Encoraci! A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Rebelde. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, que eu vou... Bora, Igor! No céu. Bora, Thiago! Bora, Maurício, pra cima! Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas... O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Escapa o risco, as luzes queimam seu nariz azul. Desculpa, é rebelde. Eu voltei mais puro no céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Meu parceiro DJ Renato aqui ao meu lado. Alô, Renatão! Sempre está lá. E ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Chega aqui, chega. Lá, e ver ele voltar. Eu tô no Damasceno. Como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua assustar. Lá, e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas... Volta a cúmula do Márcio Sul com a gente. Lá, e ver... Abração a vocês, galera do Márcio Sul. Como tem minha noite. Fica à vontade. Não dá mais medo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Um, dois, três, vai! DJ Rebelde! Alô, minha equipe, rasga dinheiro! Te amanheceu, o sol já raiou, e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou. Amigo Wendel, da GDK, e o chocolate na área, chocolate! Não quero nem saber, quero nem saber até 5 da manhã. Muito menos entender. Por que razão foi? Só esperar o cafezão hoje. E aí, meu amor? Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. DJ Rebelde. A saudade que eu sinto é grande. Eu não posso evitar. Galera do Márcio Zum. Desde esse momento. Márcio Zum. Não consegui ninguém amar. Olha a galera de Aparelhaça aqui de Coraci. A gente tem um carinho e respeito muito grande. Sempre com a gente. Sempre não dá mais cedo. Me tirei desse castigo. Que foi que... Eliana Top. Meu amor. Eliana Top e a Kailane Top, filha da Eliana. Vai pra cima! Só você não vê amor. Muito eu te amo. Sacode! Meu coração está vazio. DJ Rebelde! Você chama, chama, chama, chama, chama, chama, DJ Rebelde. aconteceu com a minha vida. Puta que pariu, que aconteceu? Estou tão sozinho, sem você, querida. Alô, meu parceiro DJ Cosme! Você foi embora e nem disse. E a primeira dama? Ei, Cosme! Já já você não vinil! Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. Quero te amar. Está no destino meu. Oh, oh, vou te buscar. Até no Canadá, baby. Não se esconda, por favor. Rebelde. Sua presença faz falta ainda. Não suporto tanta dor. Volta pelo nosso amor, querida. E vai pra cima! Ah, como eu queria estar ao seu lado. Vem com a gente, os amigos lá do Gera Retrô. Estão na área! Alô, telefone, ou mande um recado. Me disse você tem outro namorado. Já tem outro? Liga pra mim. Liga! Nunca me esconda nada, baby. Volta pra mim, é tão ruim viver sem você. Volta pra mim, é tão ruim. Não se esconda, por favor. Bora lá, Thiago, bora lá. A presença faz falta ainda. Bora lá no Burejinha. Morto tanta dor. Volta pelo nosso amor, querida. Você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Rebelde. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me liga Suzy, a Barney e o Betinho, a galera lá do Gera Retrô com a gente. Mas entenda que foi. Foi, foi. Foi por amor, eu sei. Alô, cachorrinho. Sei que eu me entreguei a você. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu. Alô, Liana, top! E a gente não iria dar certo, mas estava bem. Vamos lá, qualquer quinta-feira no ensaio, hein? Pra gente se entender, se envolver. Bora pegar esse barco, sexta-feira, né? Pro nosso romance, você então fugiu de mim, me deixando assim. Sem seu amor, por quê? Me diz o que fazer sem você. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz, DJ Rebelde, o que fazer. Marcelo Val, o romântico do Brega Melody. Quando o DJ toca esta brincada, DJ Rebelde, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar? Ah, e vai pra cima! Ouvindo esta canção tão linda, eu vou me apaixonar. E aí, Damasceno? Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Beijo e rebelde. Oh, oh, oh, oh, oh, sem ele eu nada sou. Bola, cachorrinha! O maestro da saudade. Vai! peço pro DJ tocar de novo esta canção. Esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance. Para DJ Igor! Você é a primeira dama, é patrão! Tô louco, apaixonado. Vai dormir aí! E com você eu quero ficar. Rebelde! Oh, oh. Oh, oh, quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh, sem ele eu nada sou. Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. DJ Maurício também é sua esposa. Só de boa. Oh, oh, oh, só na mão. Sem ele eu nada sou. Um, dois, três, vai! Abra as mulheres que estão malucas hoje! Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei você não vai. Onde eu chego você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora que entendi brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir livrar desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. DJ Rebelde. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei você não vai. Onde eu chego você sai. Não mereço o que você faz. É muita onda. Não mereço o que você faz. Vem coragem. Não mereço sofrer mais. DJ Rebelde. Você não me deu valor. Com você tudo acabou. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu DJ amor. Rebelde. Não te quero nunca mais. Nunca vi tanta lábia. É quanta mulher. Essa mulher tem muita lábia, mano. É uma coisa séria. Amor é traição, me deu. É doido. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Tá escorrendo. Tem veneno. Teu sorriso tá escorrendo, mulher. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa. Alô, Damasceno! O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é um desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade amor. Bora rasgar dinheiro. Vou lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Você nunca leva a sério. Rebelde. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. É pra dançar, é pra curtir. Eu já sei que não te quero. Alô, coração bandido. Seu amor não é sincero. E melhor assim. É coração bandido. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. DJ Rebelde na sequência. Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica no trás. Meu amor. Hoje é segunda-feira. Nós estamos lá no Palácio dos Mares. De feita toda segunda-feira. O Rebelde é fechado com HP Eventos. Toda segunda no Palácio. Terça-feira, há 9 anos, na Maloca do Pureza. É tradição toda terça-feira. E essa terça-feira, o nosso convidado todo especial é o DJ Tom Máximo da Carroça. Muito amor pra dar. A pessoa certa aqui. Quarta-feira! De feita toda! Toda quarta-feira, 7 anos! Lá no bar do Cardoso, no Jurunas! Lá na Caribuna! De nós dois! Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Toma! Já não faz mais sentido ficar tão distante. DJ Rebelde! O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Fazendo Wendel GDK, valeu Wendel! Fiz um reino de amor pra te oferecer. Dança mais! Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Que eu sou de você. Os amigos de Deboche e Bebidas Ponte do Charles, lá na quarta rua, com a gente, eu cheguei no Tabacé. Passou o dia e a noite, vim me apavorar. Bora, Tabacino! Solidão no meu peito, vem me atormentar. DJ Rebelde, eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedir. Porque o meu mundo é todo seu. Eu amo você. Os amigos aí do Gera Retrô com a gente. Abração carinhoso do Rebelde. Olha o coração. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. DJ Rebelde. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Agora só pra ficar, porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu, por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Bora, Valéria! Cintilante mais perto. Menina top! Bora, Diana! Só você tem o dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar, por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer, vale tentar, amor. Cintilante mais bela é o teu. Olha meu parceiro carioca com a gente. Olha o carioca DJ Rebelde. Você não deu valor no amor que ofereci a você, DJ Rebelde. O meu coração chorou. Bora dar bacia no sacode. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. E você? Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre. Quem sabe canta? Canta aí! Você me... Não deu valor em mim, no meu amor. Não chora, não vou mais chorar. Engole esse choro, não vale a pena. Não vale a pena ter você. Rebelde. Mas vou encontrar alguém que vai. Perdeu, perdeu. Perdeu um grande amor. DJ Rebelde. Vai. Lembro que você me falava que era amor para sempre, e eu acreditei em você. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E vocês vão cantar. Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Salva, Zé. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Não vale a pena ter você. Mas vou me encontrar. DJ Rebelde. Alguém. aí, beijo hoje. Obrigado pelo apoio. Sempre. Aí você vai saber. DJ Rebelde. Eu não sei por onde começar. No meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Amigo, chico doido. Estou sofrendo. Com a sua do táxi aqui de coração. Você, eu sei. Olha, chico. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. E aí, mulher? Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei. Que nunca mais. Vou conseguir te esquecer. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me ilude, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Bora da Magino. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais? E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Vai, vai! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Será que ela libera, libera, libera, libera? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Rebelde. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Vai no pregão! Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Dali, maestro! Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Pregue, pregue, pregue. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Música. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Só no bregão! O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Ontem eu vi você, e sonho, e sonho. Ontem te beijei, me sonho. Obrigado, meu parceiro, DJ Igor. Ele é patrão. Meus pés. Bora, meu imagino. Mas nunca te humilhar. Alô, meu gerente Goiote. Vai. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sem me acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Tudo é uma chance de um mortal. Eu só quero amar, me dá um beijo. DJ Rebelde! Quero te encontrar e não te vejo. É no bregão! Bora da machina! Te amo e te quero, amor com seus mistérios. DJ Rebelde! Porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Bora rasga dinheiro! Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites. Equipe sem coração aí, rapaz. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. Só lembranças de um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Bora DJ Maurício! Só posso te dizer que já estou legal. A procura de um. Os amigos aí do Ponte do Charles. Aí da quarta rua, valeu! Pode ser você. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer. Dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo, eu adoro você. DJ Rebelde! Para Nelsinho! Nossa equipe rasga dinheiro! Família Aline Amazonense! Com a gente hoje aqui! Alô Aline! Só no bregão! Não me deixe jamais. Brega, brega, brega. Pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim. Equipe Rasga Dinheiro, a equipe considerada em todo o estado do Pará, comandada pelo Nelsinho e Lou Glamour. No bregão, falando no Damasceno. DJ Rebelde. Não, não me deixe jamais. Pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim, é meu único amor. A rainha do assado, nosso Biane. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Agora curte uma saudade agora, né? E aí, Damasceno? Quem eu quero? Onde andará? Vivo a esperar em vão um alguém para amar. Rebelde. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Como é triste assim. Xalala. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Como é triste estar na solidão. É um tormento viver sem alguém no meu coração. Peço a Deus pra me ajudar. DJ Rebelde na sequência. Meu caminho cruzar. Xalala. Me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E foi um pouquinho, meu parceiro. E tinha Thiago pra comandar. Me olhava nos emoções do Damasceno. Corria pra casa pra me arrumar. Sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar. Morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter. E eu nunca ficava em teus braços. DJ Rebelde. Aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faço. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Dalis Rebelde! Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Deixa a amiga Lu do Amor. Ele era top. Fala nela. Fala cachorrinha. Preciso ter você por perto. Alô, presença. Aquele beijo que te dei. Nunca, nunca mais esquecer. DJ Rebelde. Aquele beijo que te dei. Nunca, nunca mais esquecerei. Aquele. Quem sabe eu lhe encontre afinal e nós dois frente a frente. Pra dançar recordar. Sentir novamente esse amor tomar conta da gente. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. As noites de festa e prazer pra ficar em meus braços. Por isso, vem pra mim. E aí, presença? Vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Por isso. O amor só conhece razões que a razão desconhece. Bora, Nelsinho! E sempre que eu quero fugir, você me aparece. DJ Rebelde. Mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito. Equipe Rasga Dinheiro, a equipe considerada em todo o estado do Pará, comandada pelo Nelsinho e no Glamour. Por isso, vem pra mim. DJ Thiago, por isso vem pra mim, pra comandar os pratos. Vem pra mim, não posso mais viver sem você. Bora, cachorrinha. Renato, também com a gente. Lindo Ladinho. O amor só conhece razão. DJ Igor. Que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, a sopração, você me aparece. Por isso, vem pra mim. Tá de Cruzeirão. Queres tu saber, Rebelde, por quem mandado e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber que além das mãos chamo você, que existo sem paz, com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? E rebelde saudade. E além das mãos chamo você, o maestro. Existe sem paz, o maestro da saudade. Com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. É rebelde! Vai tocando a saudade em toda categoria. Rebelde. E aí, mulher? Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito, não. Você vive dia e noite nos meus sonhos, mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Agradecendo os meus parceiros aqui, DJ Maurício, DJ Igor, DJ Thiago, pela parceria de mais um dia hoje aqui no Damasceno. Mas você, alô Tito, parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos. Brasil! Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar se no escurinho alguém vai te pegar. É. No sofá da sala eu sempre ainda. É só mais uma aqui, vou passar a bola TV, pro comandante, está à frente do Cruzeirão. DJ Thiago Pressão, pra comandar. Vejam só, você me diz que quer assim. Bora, Thiago! E diz que gosta só de mim. Prepara os pratos, meu filho. Vai com outro na matinê. DJ Rebelde! Mas domingo vai com. Cadê meus coração bandido, hein? Yeah. Alô, meu coração bandido! Domingo vai com outro na matinê. Alô, DJ Cosme! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Eita, amor! Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é amiga DJ Cosme e a sua esposa Rosa? A quem está amando? Alô, Rosa, abração carinhoso do Rebelde. Você não ama ninguém. Aí, Nelsinho, esta é a pura verdade. Alô, Lu, seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Já já o Thiago volta. Pura verdade. Só no bolachão. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. É, Cleia, só sabe fazer isso. Eu